tá super ligado. Bate um língua, ponto de estrada 90, chama pro código 90, no 3. Trocar o fogo número 2, seguindo o traço da tripe, se puxando 08. Por um achou, segue, vai seguir o tripe. 1093, chama ali na ponta de estrada 10, ou 1161. Autorizado, Fátima de Alfa, espera, poste pronto para decolagem. O gol no 61 vai iniciar na retaguarda do trip. Após o trip está autorizado, o gol pode passar, e aí o trip vai aguardar a passagem da aeronave na retaguarda. É, confirmou, o trip vai ser o primeiro a decolar, né? Sete, alinhada e decolada, vento 280 graus com 3, 5, 5, 5, 5. alinhar e manter. Decola 42, chame controle em 1208. Correção 198 com 1198. Boa viagem. 198, 5557. Boa noite. Controle ao 35557. GP 5557, contato radar, se for para o nível 360, está autorizado o LEDA. 360 LEDA, 5557, está presente? Bom dia, o TAN 3601 no Confox, solicito 340 para Congonhas. Ok, eu sou 3601, só um instante, o ajuste no 093. Me aguardando, ajuste no 093, 3601. Menino 61, livre decolagem, posição 0, vento variável com 39, 1161. Tan 3601, solicita puxa acionamento na escuta para autorização sensível. Puxa, agora é copo. Agora no copo, vai iniciar o puxa e toma para o ataque, Tan 3601. Decola 45, chame controle 1198, o viagem. Obrigado, bom dia. Olhe Salvador, bom dia, voo 1161, cruzando 1400. Voo 1161, contato radar, repórter 360, saída da Eulida. 360 na da Eulida. 60, nível autorizado. Via Upper do 16, decola pista 90, curva à direita. Saída da EL. Leda, pós-Leda, posição Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Motiva. Chama Salvador em 198. e aciona 5110, 5110, 3601. Pesado São Paulo, nível 360, apertou 16, Dael Leda, ótima. Zero com curva à direita, pode, chama controle Salvador em 119 decimal 8. Correto, confirma o portão. E está puxando 360. Meia 12, o portão, chama o São Paulo. Zero, um, dois, táxi, parte vertical, reporte no ponto de espera pronto. Ponto de espera, pronto para decolagem, 3601. vai decolar o vento, variável com 3 nós, deixa eu ver. Não, não. Tem uma frequência alternada fora 1215? 1251, alterna 13395. 3395, obrigado. Controle 1198, Globiário. 1198, bom dia. Salvador, bom dia. TAM 3601, da Euleda Fátima. TAM 3601, contato radar, que é para o 360, que é da Euleda. 360, da Euleda, TAM 3601. Prossiga, 3601. Tudo restrito a nível de voo 340 pelo 75. Restrito ao 340, confirme a razão? Recife pediu restrição ao nível 340. Ciente. Restrito ao 340, tá? 3601. Latam 3601, chama Recife, frequência 125, decimal 1. Chama Recife 151, Latam 3601, bom dia. 251 no, tá pronto pra 4. Pisado Guarulhos, nível 360, viatura do 16, decola 50, curva à direita, saída da El, Leda após Leda, Motiva. Chame Salvador 119-8, transporta 5120, o Oxane 62. contato, senhor Buraco. Obrigado, ministro do reboque, chame na saída do Pasto 3.